Então veja, por favor, em Deuteronômio, capítulo 31, o versículo 19. Vamos ler a partir do 16. Disse o Senhor a Moisés: eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Moisés está nas vésperas da sua morte, e Deus vem e diz assim: olha, daqui a pouquinho você vai embora, e eu quero te dar uma notícia: na hora que você for embora, esse povo vai descambar. Na hora que você for embora, esse povo vai afrouxar e vai se prostituir, vai atrás de outros deuses. Nesse dia a minha ira se acenderá contra ele, desampará-lo-ei, e dele esconderei o rosto para que seja devorado, e todos os males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não nos alcançaram estes males por não estar o nosso Deus no meio de nós. Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Então Deus está dizendo a Moisés: Moisés, você é o líder desse povo, mas no dia em que você for embora, esse povo vai se perder. E eu vou ficar irado, e eles vão sofrer as consequências disso. Aí vem o versículo 19. Escreve para vós outros esse cântico. Olha a orientação de Deus. Moisés, você tem noção da gravidade das coisas? Você está conduzindo o rebanho, esse povo enorme. Você vai morrer daqui a pouquinho. E quando você for embora, esse povo vai... É como se não tivessem aprendido nada. É como se não tivessem visto milagre nenhum. É como se não tivessem caminhado nada. Esse povo simplesmente vai se esquecer de tudo. Vai seguir outros deuses. Vai se prostituir. Eu estou te avisando, Moisés. É possível que Moisés fosse: ah, Deus, será que... Puxa vida. Nós estamos discipulando esse povo. Nós estamos assim caminhando com esse povo tanto tempo. Nós estamos... E não, esse povo está... Está firme. Então faz o seguinte, Moisés: já que a situação é tão séria, escreve uma música. Você consegue ver Deus, o líder de uma grande igreja, dando a orientação que vai salvar da maior tragédia? E a orientação é: escreve uma música. Vamos compor uma música. Deus falou que é para a gente compor uma música. Escreve para vós outros este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel, ponde-o na sua boca, para que esse cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Eu não quero nem dissertar mais sobre o contexto, né? O versículo 21 diz assim: e quando tiverem alcançado muitos males, então este cântico responderá contra ele por testemunho. Deus está dizendo a Moisés assim: você vai ensinar esse cântico, e quando eles estiverem na situação mais difícil, eles vão se lembrar do cântico. Eles vão cantar essa música. Assim Moisés, naquele mesmo dia, escreveu esse cântico e ensinou aos filhos de Israel. Imagina Moisés chamando a igreja e falou assim: irmãos, nós vamos aprender uma música nova. Música nova. Mas Moisés agora virou levita, virou cantor? Mas Moisés, quem é essa música? Eu compus. É mesmo, Moisés? Uai, mas coisa diferente, né? Moisés, pastor, ensinando uma música, que coisa. O versículo capítulo 32. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, e ouça a terra as minhas palavras. Goteja a minha doutrina como a chuva, destila a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. E assim ele vai descrevendo ou cantando o hino, a música que ele escreveu. Como eu disse, eu não quero nem dissertar mais aqui sobre o contexto, mas eu queria só destacar uma coisa. No meio de uma situação muito, muito séria, muito difícil, Deus usou uma música para encaminhar todas as coisas. Esse versículo, ou essa passagem, esse fato, ele nos dá um pouco da noção do que significa música para Deus. E aí é onde eu quero que a gente preste atenção e reforçar bem isso hoje. Também nos dá noção do valor do que Deus colocou em nós, nos dons de tocar e cantar. Deus colocou em nós esses dons de tocar e de cantar, ou de operar as danças, ou qualquer outra ação, né, no culto ao Senhor, porque o louvor, e de uma forma específica a música, tem uma função, uma instrumentalidade sem igual. O próprio Deus estabeleceu isso, e os dons que nós temos foram dados por Deus para uma função de altíssima importância. E isso deve ser um prumo para a gente definir qual valor nós vamos dar ao que fazemos. Eu vou tocar? É, o pastor quer que eu toque. Qual valor eu vou dar a isso? Porque foi Deus que me deu esse dom. E esse dom diz respeito a produzir música, a produzir louvor, ou a produzir dança, ou a produzir qualquer outra forma de arte que traz o mover de Deus. E eu quero valorizar isso de uma forma imensurável, questionável para a minha vida. E aí eu queria trazer para vocês alguns elementos que nos ajudam a ver o poder dessa música e como nós podemos melhorar o dom, a forma de usar o dom que Deus nos deu. Eu selecionei alguns gráficos para mostrar a vocês rapidamente. Então, esse primeiro gráfico aqui, ele mostra uma gama de frequências. Então, você tem de 20 Hz a 20 mil Hz, subgrave, grave, médias baixas, médias, médias altas e agudos. Para ser mais resumido, grave, médio, agudo. São três dimensões muito bem definidas: grave, médio e agudo. E essas três dimensões estão relacionadas a corpo, alma e espírito. É simples de você entender. Se você passar na rua, naquela esquina, às vezes é a esquina dos... é o bobódromo. Em algumas cidades tem o bobódromo. O bobódromo é aquele lugar onde fica a moçada toda se exibindo, e geralmente tem um carro com um som que o sujeito se endividou todinho para colocar aquele subwoofer no carro, e o som vale mais do que o carro, e aí fica aquele som, tum, tum, tum, e você vê que o grave bate no seu coração, mexe o seu corpo, o seu físico. Então, o grave diz respeito à área física, à dimensão física. Ele mexe com o físico, com as estruturas físicas. E está relacionado também ao ritmo, porque é o ritmo que mexe com as estruturas físicas. Depois nós temos o médio. O médio é onde você concentra a maior gama de frequências da harmonia. E diz respeito à nossa alma, onde estão as emoções. É a harmonia que mexe com as nossas emoções de uma forma surpreendente. Um dueto da dupla Caipira faz a menina chorar. Ou uma orquestra, né? Uma orquestra muito bonita, bem tocada, que coisa linda. O poder da harmonia dos timbres, as notas, mexe com as nossas emoções. E terceiro, as frequências agudas, que são como a ponta da lança, a frente aerodinâmica de uma nave espacial que penetra. São os agudos, que dizem respeito ao espírito e dizem respeito à melodia, terceira parte da composição de música, a estrutura da música. E é fácil entender. O que vai à frente é o que tem para ser dito. A melodia é o que tem para ser dito. O mais importante é o que está acontecendo no mundo espiritual. E o que está acontecendo no mundo espiritual depende do que eu estou proclamando. Por isso Deus nos fez profetas. E Deus nos deu isso. Eu não posso, por nada nesse mundo, seja um cansaço, seja um desânimo, seja uma tristeza, uma chateação, menosprezar ou deixar de lado o que Deus me deu. Se eu começar a melodiar, eu vou penetrando com a mensagem, seja ela em palavras, seja ela em uma sequência de notas, eu vou penetrando o mundo espiritual. Se eu tenho a companhia, a sustentação da harmonia, dos instrumentos, dos vocais, eu vou compondo e reforçando toda essa operação que acontece, e envolve não só música, mas qualquer coisa que vamos declarando com os nossos sons. E se eu também me envolvo com a parte do ritmo, né, eu estou dando e estabelecendo parâmetros, segurança, andamento, precisão. Nada disso é por acaso. E está nas nossas mãos. Infelizmente, grande parte só pensa no show, no dinheiro, na fama, na arte. E desconhece essas coisas que não são nem a ponta do iceberg. Isso é nada perto do que nós ainda vamos descobrir do que Deus fez através da música, dos sons. Mas Deus vai nos dando uns relances assim de como isso é precioso, a ponto de falar assim: Moisés, o povo, a nação inteira vai descambar. Eu vou usar uma música. Agora, é interessante que esse quadro, que vai de 20 Hz a 20 mil Hz, não é todo o espectro de frequências que existe. Esse quadro que está aqui, ele é aquele que está ali de laranja. Então você ainda tem muitas frequências para trás e tem muitas frequências para frente. Essa gama entre 20 Hz e 20 mil Hz é apenas a gama de frequências que o ouvido humano consegue captar e o cérebro consegue decifrar. Mas o universo criado por Deus está sustentado por movimentos das partículas de ar que vibram a frequências por minuto, que são frequências assim impressionantes, que geram um som, que geram cores, ou que gera, por exemplo, algumas... Põe a penúltima aí, por favor, Rafa. Aqui, por exemplo, olha aqui, que geram as frequências do micro-ondas. Nós estamos lidando, enquanto cantamos ou enquanto tocamos, com uma gama pequenininha de frequências que fazem parte de um universo muito maior, incalculável, que opera, por exemplo, o wireless, que opera, por exemplo, as ondas do rádio FM ou do nosso celular, que opera, por exemplo, olha isso daqui, o raio-x, as ondas do raio-x, as ondas do gama. Então, o indivíduo vai lá fazer a ressonância magnética, ele está exposto ao quê? Frequências. O que é que acontece quando ele sai daquele exame? Ele tem revelado tudo que está dentro dos ossos dele, através do movimento das frequências. E por causa da nossa limitação física, nós só podemos operar de forma simples, né, na música, nos dons que mencionamos, naquelas frequências lá embaixo, 20 a 20 mil. Mas nós temos frequências altíssimas, 10 a 14. Eu nem sei como dizer aqui daquela frequência ali. Olha aqui, ela começa aqui, olha, com 10 a 5, está vendo ali? Frequência 10 ao quinto, que é onde estão aqui, ó, menos 20 e 20 Hz do ouvido aqui, olha. Olha quanta coisa tem para frente, que é a mesma operação de frequências, e Deus pôs na minha mão, na sua mão, tocar um instrumento e produzir frequências. Deus pôs para mim e para você abrir a boca e produzir frequências. A mesma coisa que aquele aparelho sofisticadíssimo executa em outra dimensão, para outros propósitos, Deus pôs dentro de mim, dentro de você. Quando você movimenta na dança, você está fazendo movimentos que geram vibrações, geram frequências. E tudo que existe no universo está processado pelas frequências que vão se movendo. Olha lá, os homens, o basquete, papel, célula, bactéria, água, os átomos, as partículas subatômicas. Tudo diz respeito a esse universo de movimentação das partículas de ar. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e o Espírito de Deus gerou todas as coisas. E o Espírito é o ar, o vento, o sopro de Deus. Nós não temos noção do que nós estamos operando quando a gente vem para esse auditório e começa a tocar. E se os irmãos soubessem, irmão, começa a orar. O que você está fazendo? Eu estou operando num universo espiritual que produz tudo o que é necessário produzir na existência humana através das frequências que a gente chama de sons. Bem, o meu objetivo não é a gente estudar sobre frequências. Eu sei muito pouco sobre isso. E não existe razão nenhuma de eu ficar estudando sobre frequências. Isso não é útil para mim. Mas eu preciso estudar o suficiente para saber que o que eu tenho nas mãos, que Deus me deu, é algo extraordinário demais para eu não valorizar. Eu estou operando com frequências. E se você pegar aqui, olha, um pouquinho acima, tem os espectros do infravermelho, olha aqui, ó, que estão entre o 10 ao 13, 10 ao 14, 10 ao 15, ali você tem a gama de cores. O que são as cores? São frequências elevadíssimas, que dependendo de qual é, você enxerga um verde. Se é uma frequência um pouco mais acelerada, você enxerga o azul, o lilás. Parecem dois mundos diferentes, mas não, é um mundo só. O mundo de criar as coisas. Tudo que existe é a matéria concentrada, concentração de luz que gera a matéria, que produz algo. E a música e os sons que eu e você produzimos, eles têm essa mesma função. E Deus pôs em nós o privilégio, a honra de usarmos essas ferramentas. Eu estou aprendendo a não me importar com as circunstâncias. Não é fácil isso. Mas em qualquer circunstância, eu falo assim, bem, eu não preciso de mais nada, de mais ninguém. Deus já me deu o suficiente para eu começar a operar e gerar milagres com a minha voz, com os sons, com os movimentos. Eu não estou apenas cantando. Eu entrei e estou operando numa dimensão sobrenatural. Se enxergar as frequências aqui nos permite ver algumas coisas mais físicas, mais palpáveis, o texto nos permite ver as coisas espirituais. É tão sério que Deus diz assim, o que precisa ser operado, será operado nessa faixa de 20 hertz a 20 mil hertz, com o povo cantando. Então o culto, o louvor, nunca pode ser só o hobby, o meu entretenimento. Eu não posso fazer o que a palavra diz para não fazer, só andar pelo que eu vejo. Deus, que coisa sobrenatural o Senhor me deu, a oportunidade de ser um ministro do Senhor que opera. Você vai lá no laboratório, você entra naquela máquina de ressonância magnética, você ouve aqueles sons todos, eles tiram fotografias de fatias por fatias do seu corpo, do seu cérebro. Que coisa surpreendente, que coisa... E eu um dia estava fazendo um exame desse, eu falei assim, meu Deus, o que foi a história para os homens bolarem essa máquina, desenvolverem essa tecnologia? E você pode pensar da mesma forma com relação ao celular, você pode pensar da mesma forma com relação ao micro-ondas, ao wireless, aos sinais da TV, da FM, do AM, de todas, o radar. Como Deus deu sabedoria para operar. Gente, aquilo para mim é inacessível. Pensou quantos estudiosos, quantos cientistas, a indústria agora produz aquela máquina, e aquela máquina vem de um outro país, eu não sei se vem da Alemanha, se vem de onde vem, mas vem de outro país. Eles instalaram ali na clínica onde eu fui fazer o exame, até para transportar essa máquina, é um negócio assim imensurável. Pois, Deus colocou em mim as condições de operar coisas tão grandiosas quanto aquela máquina. Na verdade, Deus colocou em nós condições de operar infinitamente mais do que o celular, do que o AM, do que o FM, do que os raios gama. E eu quero repetir, o meu objetivo não é a gente ficar estudando sobre coisas legais de frequência, do que é. O objetivo dessa palavra é assim, Senhor, obrigado pelo teu amor, pela tua longanimidade para comigo, que me suporta, me sustenta na minha estupidez, na minha pequenez, na minha ignorância. Eu fico gastando tempo com as coisinhas, eu fiquei bico com isso, eu fiquei enjoado com aquilo, eu fiquei chateado com aquilo outro, eu fiquei... Eu não pude fazer, tem anos que eu podia ter operado isso, e eu ainda estou operando assim, meu Deus, o Senhor tem paciência demais comigo, porque eu estou vendo o quanto o Senhor já me deu, e eu não estou valorizando, eu não estou operando com o potencial que o Senhor já me deu, e eu quero crescer nisso, eu quero, não importa a circunstância, eu quero, se eu vou tocar, eu quero começar a tocar e me deleitar com a grandiosidade de começar a tocar para Deus, de produzir sons num ambiente onde tem pessoas que vão receber aqueles sons como alguém está recebendo, não apenas os raios X lá para fazer o exame, mas está recebendo muito mais, está recebendo alguns raios que vêm verdadeiramente de Deus, tanto quanto esses daqui, e que operam não apenas um exame, uma fotografia, né? um laudo médico, mas que opera a cura, que opera a palavra profética. Aquela máquina, que são os mesmos raios, as mesmas frequências que eu produzo, só que em dimensões, em aceleração muito superior, aquela máquina só diz o que tem dentro do corpo humano. Mas quando eu e você operamos, nós dizemos não só o que tem dentro do corpo, mas o que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer, o que Deus já decretou. Então eu estou operando enquanto toco ou enquanto canto mais poderosamente do que qualquer tecnologia dessa medicina que nós temos hoje. A televisão chega e acontece, o celular, a modernidade, o iPad. Pois eu e você estamos operando de forma autônoma com um poder superior, embora esteja apenas nessas voltas, e por favor, Rafinha, a última, esteja apenas naquele pedacinho da gama, do espectro mesmo de frequências que existe. Olha só aquele pedacinho. Aquele pedacinho ali é o que nós ouvimos, o que nós operamos. Mas aquilo é o suficiente para tudo que Deus quer fazer com o ser humano. Senhor, eu quero prestar mais atenção nisso, e eu quero me deleitar, independente da circunstância. Então, nós vamos cantar? Eu vou começar a cantar agora. Ah, mas isso, mais aquilo, mas eu estou com isso aqui, mas eu estou com aquilo. Não me interessa. O que eu vou operar agora independe do que está acontecendo, do que os olhos veem. É poderoso. E eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim na minha vida pessoal. Eu quero isso para mim por onde eu passar, no trabalho, na escola. E eu quero isso para mim na vida da igreja. Eu contei para os irmãos aqui esses dias, eu fui caminhar lá em cima, no pé da serra, e desceu de um carro um homem com a perna torta, um senhor idoso, não sei, uns 70 anos, com a muleta, dificuldade de andar, e ainda assim ele foi se esforçando, andando, e quando eu o vi, eu ia passar por ele, o Espírito Santo falou comigo assim: fale com ele que ele é um guerreiro, um valente. Disse, ah, vou falar nada, eu vou falar, sei lá, o que, vai achar, não, coisa da minha cabeça. Aí o Espírito Santo continuou mandando uma dessas frequências poderosas, né? O sopro dele: filho, fale. Aí eu dei a volta, ainda fiquei esperando ver se não tinha mais ninguém perto dele, para não ficar... Ah, quer saber de uma coisa? Senhor, bom dia, tudo bem? Eu vi o senhor aqui outro dia, eu venho aqui todo final de semana. Pois é, eu quero dizer uma coisa, senhor, o senhor é um valente. O que, eu estava fazendo? Eu estava usando essas ferramentas que Deus colocou e produzindo um som que penetrou na hora, não apenas nos ossos dele, não apenas na mente, mas foi lá no espírito dele, como aquela máquina que sonda tudo dentro do corpo humano, descobre as enfermidades. Aquela palavra penetrou lá dentro do espírito daquele homem. Deus me disse para falar com o senhor vai ter um dia abençoado, Deus está cuidando da sua vida, o senhor é um valente. Nós podemos nos colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero valorizar mais o que o Senhor me deu. Eu quero. Eu não posso nunca achar que eu sou autônomo, autossuficiente. Aquela máquina poderosa que faz o seu exame mais caro, mais sofisticado, ela precisa estar ligada na eletricidade. Se ela não estiver ligada na eletricidade, não vale nada. Eu e você precisamos estar ligados no Espírito Santo, senão não vale nada. O dom opera, canta, toca, faz e acontece, mas a única coisa que talvez esteja acontecendo é o inimigo tentando manipular e estragar tudo. Senhor, então, na minha vida pessoal, meu tempo de louvor, de adoração, mas agora de uma forma específica, que é um dos alvos principais dessa reunião, na minha vida como membro do corpo de Cristo, como servo, como ministro, eu não quero olhar para mais nada. Eu não quero olhar para pessoas, eu não quero olhar para problemas, eu não quero olhar para dificuldades, eu não quero olhar para mim mesmo, eu não quero olhar... Senhor, eu quero é fechar meus olhos e te adorar e liberar as palavras. E quando é para ministrar aos irmãos, eu também não quero ver nada do que está acontecendo, embora eu tenha que olhar para eles, embora eu não possa me perder. Eu quero é olhar de outra forma. Eu sou um instrumento mais potente do que aquelas máquinas todas que operam com as frequências. E eu vou gerar sons, eu vou gerar música, eu vou gerar palavras que vêm do Altíssimo, e elas vão penetrar o corpo, a alma e o espírito dessas pessoas. Agora eu estou entendendo, Senhor, por que eu preciso me capacitar para tocar os instrumentos de tal forma que as frequências venham harmonizadas, porque elas vão operar na vida das pessoas. Agora eu estou entendendo por que eu não posso guardar meu dom. Ah, pastor, sabe o que é? É que assim, é que... Ah, não, Senhor. O diabo não vai fazer isso comigo, não. Eu passar 1 ano, 5 anos, 10 anos da minha vida, travado, preso, as coisas todas que o Senhor me deu, maravilhosas, guardadas, porque... Não, pelo amor de Deus. Eu quero operar com o que o Senhor me deu. Paulo vem e diz em Efésios, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então, como ministro do Senhor, com o dom que Deus te deu na vida da igreja, eu estou te desafiando a subir mais um degrau e aí para uma dimensão em que cada vez menos as circunstâncias importam para você. E cada vez mais a convicção de quem você é, do que Deus te deu para operar, vai conduzir, vai guiar você. Você pode fechar seus olhos, pode orar ao Senhor. Eu estou deixando na internet, junto com essa ministração, esses gráficos. Tem um, por exemplo, que mostra os instrumentos. A voz tem uma gama de frequências, o sax tem outra gama de frequência, o trompete tem outra gama de frequência. Cada instrumento trabalha numa frequência específica para uma função específica. Oh Deus, que coisa impressionante, Deus. Senhor, eu quero operar nessas frequências graves, médios e agudos. Não apenas com a destreza da ciência, da mente humana, mas com o sopro do Teu Espírito Santo. Para que quando nós operarmos como ministros, como levitas, tocando, cantando, seja na dimensão do ritmo, da harmonia ou da melodia, nós possamos gerar uma comunhão entre nós, de ações, mas também de coração, de propósito, dentro do propósito que o Senhor tem para nós. Senhor, tem coisinhas que vão roubando meu tempo. Algumas delas eu digo que eu não tenho controle, não posso fazer nada. É assim, minha vida é assim. Eu estou nessa condição. A culpa é do fulano, ciclano. Eu estou querendo isso, aquilo outro. Mas hoje, Senhor, o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui ouvindo. E eu estou entendendo, Senhor. E eu quero te honrar e te glorificar, declarando que o que o Senhor colocou em mim de dons e talentos é tremendo demais. E eu quero valorizar isso. E eu quero oferecer tudo o que eu posso operar para o Senhor como um culto, como o melhor, como primícias. E como diz a tua palavra, eu não quero andar vendo as circunstâncias. Eu quero andar vendo o invisível. Eu quero andar vendo essas frequências que operam o tempo todo, gerando e sustentando o universo e as ações humanas. Eu quero olhar para essas frequências, seja uma nota, seja uma palavra. Eu quero conhecer cada dia mais grandiosidade do que o Senhor gerou, do que o Senhor faz. Quanta gente é curada por uma palavra profética, por um som, um louvor. Eu nunca mais quero olhar para o que eu toco, o que eu canto, achando que é minha arte, que eu estou me apresentando a pessoas. Não, Senhor, é uma operação divina, sobrenatural. Nunca mais quero olhar para aquilo que o Senhor pôs nas minhas mãos, podendo tocar, podendo cantar, podendo dançar, podendo operar aqui, e limitar isso por causa de coisinhas terrenas, por mais que elas pareçam grandes para mim, eu quero transformá-las em coisas insignificantes, perto do que o Senhor depositou em mim. Você pode sair do seu lugar e vir aqui para frente. Gostaria que nós orássemos juntos aqui. Eu convido você a orar, dar as mãos a quem está aí perto de você e abençoar uns aos outros. Senhor, ajuda-nos, nos fortalece, Senhor, na visão. Próximo culto que eu estiver ministrando, eu quero estar vendo de outra forma. Senhor, lá em casa, quando eu me levantar no meio da noite, que ao cantar, ao orar, ao falar, ao proclamar alguma coisa, eu tenha entendimento. Eu sei em que dimensão estou operando. Eu sei. Levante a sua voz e ore a Ele. Senhor, eu não vou permitir que o inimigo me bloqueie, nem pelas coisas naturais dessa vida, nem pelas intervenções das trevas. Eu não vou permitir que o inimigo me bloqueie, me paralise, me arraste, me atrase, me impeça. Eu repreendo o maligno em nome de Jesus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, Senhor. E eu estou te honrando, te glorificando, te exaltando, te agradecendo, porque eu posso ver que o que o Senhor fez em mim, o que o Senhor colocou em mim, é algo tremendo, sobrenatural.